não leve sua amiga pra sua casa. Porque sua amiga vai pegar seu macho, sua idiota. Sua amiga vai pegar seu macho. Esse negócio de amiga dentro de sua casa, esqueça tudo. Sua idiota. Sua idiota. Sua idiota. Sabe o que ela vai fazer com seu macho? Oh! Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma. Mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma. Mandioca. Olha a parede, eu. Mandioca. Vá, vá, vá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma. Mandioca. Sua amiga pra sua casa, sua amiga vai pegar seu macho, sua idiota. Sua idiota. Sua idiota. Bobe aí a esfera. Netinho, outro sabor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. É desse jeito que coroa. Mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, vá. Mandioca. Vá, vá, vá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma. Mandioca. É linha no teclado, é linha no teclado, é linha no teclado. Aí tô certo. Sua amiga é descansada, rapaz. Sua amiga é miserável. Valeu, hein? Netinho, não leve sua amiga pro carro de Netinho. Não leve sua amiga pro carro de Netinho. Não vá pro Conde. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, piscico. Mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Toma, toma, toma, mandioca. Toma, me dá lá pra do mandioca. Vá, vá, vá, vá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mandioca. Toma, toma, toma, toma, toma, mandioca. Mandioca. Bota a boca dando paredão. André CDS, moral de Bicoara.